Oi, Salvador 3600, uma milha pra Sintra, 3600, mano. 6300, livre pouso, 080 graus, 129, pista 10. Livre pouso no 03600. Europa 084, Airbornet 59, call 120, decimal 8. 1208, Europa 084, thank you. Portugal 020, go ahead. Visual level 370, information based to request to get you back. Roger, stand by to copy 1 minute, please. Stand by. 3600, solo 02, livre direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Táxi Alfa, vai chamar na Juliette na sua escuta, 3600. Portugal 020, to copy now. Portugal 020. Clear to Lisbon, flight level 370, fly up Zulu 10 until Natal, then according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Puka, departure and Zipar transition. Squawk 5134, controls 120.8. Portugal 020, clear Lisboa, level 370, vai para Zulu 10 to Natal, then Pantan route. After departure left turn, Puka departure, Zipar transition, squawk 5134, departure frequency 120.8, Portugal 020. That's correct, report ready to push and start. Okay. Juliette, está 3600. 300 autorizado, esquerda para área remota, na escuta. Ingressar então no Juliette, faz a remota, 3600. Salvador, UFJet 57 no meio, baixar, travar na final da 1-0. Webjet 576, livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, pista 76. Meia, solo aos 1-5, livrando a direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, pela nossa escuta, muito obrigado e uma ótima noite. Boa noite. Torre, boa noite, gol no 643, final checado. Boa noite, gol no 643, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 08 nós. Livre pouso, checado. Romeu 643, Solo Zulu 8, livrando a direita, táxi via Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette 3, obrigado, até lá na sua escuta. Torre Salvador, boa noite, Gol na noite 05, tá 3 milhas e meia do externo. Gol na 805, livre pouso, pistão na 0, vento 060 graus, 129. Gente. Portugal 020, clear, push and start for Portugal to taxi. To push and start for Portugal to taxi. 3. Prossiga. É o gate 3? É o fechamento? Afirmativo. Tá indicado aqui pra gente o 3. Agora, chegou alguém. Gente, boa noite. Obrigado, boa noite. Torre Salvador 3152, boa noite. Boa noite, Tan 3152, mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. Aguardando. Boa noite, 05, solo aos 25, livrando à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, vai reporte antes da Juliette, boa noite, 05, Francisco. Afirmativo. Boa tarde. No 52, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 08 nós. 080 com 08 nós, obrigado. Juliette Alfa Vitor, confirma o local de estacionamento? Alfa Vitor, pronto, corte? Juliette Alfa Vitor para Aracaju, autorizado nível 170, decolando da pista 17, primeira curva à esquerda, na saída Pulca, Jamo, após Jamo direto para Aracaju. Controle Salvador 119 decimal, confirmando controle Salvador 120 decimal 8. Aciona 5127, Juliette Alfa Vitor. Juliette Alfa Vitor, chame na frequência da torre no noite, decimal meia para táxi. Ativo, tem livre acionamento e chamo na frequência da torre para táxi. Um 3152, solo aos 28. Livre à direita, táxi via Alfa, mantenha antes da táxi Juliette. Alfa antes da Juliette. Próximo da Juliette, boa noite, 05. Boa noite, 05, ingresso via Juliette, gate 01. Juliette para o 01, boa noite, 05. Meu Deus, 020, encantado. Portugal 020, clear taxi via April 1, India Alpha, give way to Boeing 737 Golf Company, and call me back on holding point runway 10. Portugal 020, QNH 1014.